Em conceito de músicas, lembre-se: Acorrentados. Hoje eu vou sair dançar pra valer, juntinho a você. A festa inteira nós não vamos parar de dançar. Com os eternamente acorrentados, 10 anos de sucesso. Aonde eles chegam, a festa pra valer. Vem curtir e dançar. Mil Grau com a família Acorrentados. Harrison Lemos, é sucesso. Hoje eu vou sair, dançar pra valer, tinha você. A festa inteira nós não vamos parar de dançar. Eternamente acorrentados, 10 anos de sucesso. Aonde eles chegam, a festa pra valer. Vem curtir e dançar. Os eternamente acorrentados de Macapá. 2 anos de sucesso, mandando ver. É só curtição. Acorrentados e no turismo, fazendo você recordar e dançar. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Deu meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Conquistar.

emocionando você. Essa é mais uma produção DJ Bodinho, do Estúdio Apache. Estúdio Apache. Apache. Márcio Fábio, o trio Acorrentados. Viver tão só não dá, sempre vejo você em meus sonhos. Que dor, que solidão, dê uma chance ao nosso romance. Sei, não vou esquecer dos momentos que passamos juntos. Estou preso a esse amor, de louco preciso te ter. Vou te acorrentar, sentir teu Isso sim é moral.

cada segundo te desejo. Eu sei, você também me quer, mas tem medo de se entregar. DJ Gino, eu quero poder te amar. No pop som, preciso ter o seu amor, curtindo pop som. Os Brother, a explosão do sucesso. Preciso ter o seu amor, curtindo o pop som. DJ Dinho é quem vai tocar. No pop som, o som que arrasta o povão. Com DJ Dinho é emoção, eu vou ficar aqui e te amar. Thank you. Empresa Noturismo. É do Amapá. É do Brasil.